Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida, ao vivo de Floripa, Ilha da Magia, Santa Catarina, terra do planeta Atlântida, que começa sexta-feira, 5:30 PM. Estamos chegando com Coca-Cola, Abra Felicidade, Lojas Colombo e também, tudo bem? Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. Fala aí, Marcos Pianges. Tudo ótimo. O Marcos Pianges, quando tá em casa, quando tá em Floripa aqui, ele é ainda mais excitado, mais excitado, mais animado. Elétrico, mais... Tá demais. Enfim. Adoro quando ele fica assim. Muito saliente, né? Muito saliente. Muito saliente, exatamente. Muito saliente. Fica bem saliente, mas fica bem. Mandar um beijo ali pro pessoal do Jornal do Almoço que nos chamou, a gente deu um toquezinho. Verdade. Bem, chinelíssimo. Total, chinelíssimo. De chinelo de dedo no Jornal do Almoço. Lamentável. É importante porque todas as mídias estão abraçando esse grande evento que acontece no próximo final de semana, sexta e sábado, o maior planeta de todos os tempos em novo lugar e ingressos à venda. Já onde vai ser, Marcos Pianches? No Sapiens Park. E onde fica o Sapiens Park? Norte da ilha, perto de Canasvieiras. Onde fica o norte da ilha? Peraí um pouquinho, deixa eu apresentar toda a galera e a gente já dá um serviço do planeta, pode ser? Só eu falar hoje aqui? Pode ser, improvisando. Cair de audiência, é isso? A gente tá precisando baixar um pouco a audiência? Tá sobrando. Vamos liberar um pouquinho pra concorrência. Então, fala, KG. E aí, beleza? Boa tarde. Beleza, boa tarde, Porazinho. Eu tô aí, meu irmão. Feliz da vida. Porazinho já deu banho hoje de manhã, já pegou uma ondinha, né, Porazinho? Também já deu um banho. Né? Peguei umas ondinhas. Quero agradecer até o nosso ouvinte que foi me buscar pra surfar hoje de manhã. O Porã é o cara que surfa com a audiência, rapaz. O cara surfa com a audiência. Nosso ouvinte que foi lá me buscar pra surfar, cara, o cara tá de aniversário hoje, Bruno. Parabéns, mano. Beleza. Seria o aniversário do meu velho pai, se ele estivesse. Continua sendo. Que coincidência, né? O cara foi me buscar aniversário dele, seria o aniversário do meu pai. Pra surfar junto. Coisa de louco, né? Que momento. E aí, Potterzinho, tu tá bem, Potterzinho? Eu tô bem. Potterzinho acordou cedo também. 6 da manhã, eu já fiquei sabendo. 6 da manhã já tava acordado. Tá solteira, Shakira, velho. Aí o Porto Alegre vai pra Floripa fazer show, né? E tu, Mr. P, tá bem, querido? Olha, a minha saga continua e eu preciso compartilhar com os amigos, porque não bastando aquilo que comentei, e não é uma questão de guardar mago, mas é fato, saiu na Zero Hora a foto dos pretinhos para ela. Tava na foto. Saiu o nome dos pretinhos que estariam aqui. Eu não saí, não saiu o meu nome. Na Zero Hora. Que demiti meia dúzia. De ontem pra hoje, surgiu o convite para estar no Jornal do Almoço em Floripa, na RBS, para que pudéssemos falar desta semana aqui do planeta. Onde de fato estivemos. Mas até chegar esse momento, o convite foi feito para Pianges e Mr. P. É verdade. E aí disseram para mim, 9:45 na TV. Todos estávamos aqui, às 9:45. Tomei um banho, fiz a barba, me preparei, me maquiei. Maquiou a bicha. E quando peguei, quando a bichinha pegou os documentos, ela saiu do quarto do hotel, apita o celular, pipi. Eu abro a mensagem, não precisa mais ir. Nós vamos fazer ao vivo ao meio-dia. Pô! Que bom! Deixa assim. Encontrei afazeres. Encontrei afazeres na cama. Foi lavar o carro. E aí, então, organizei o grupo, né? E trouxe o grupo pra cá. Sim, Mr. P é o motorista. É o Jarbas. E assim ficamos nós almoçando quando chegou o recado. Rápido, vamos todo mundo pro estúdio que vai estar na hora de entrar no ar. O grupo vai. Quando chega na minha hora de entrar no estúdio, na porta de acesso. Não precisa mais. A produtora do Jornal do Almoço olha pra mim e diz: não precisa, já tem número suficiente. Cara, que dureza, Pi. E eu fui para a recepção da TV. Pi, há uma coisa muito boa reservada pra ti. Só pode. É verdade, Pi. Alguém tá reservando uma coisa muito boa pra ti. E eu já sei até quem é, Pi. Mas depois eu te conto. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho Básico, direto de Floripa, para entreter a audiência qualificada, mais de 1 milhão de ouvintes, nós temos conosco neste momento aqui na Atlântida, aqui no Pretinho, nesta terça-feira, 11 de janeiro de 2011. Vamos aos destaques do Clique RBS para essa terça. Bandido invade pousada e leva R$ 9.000 de turistas argentinos em Palhoça, Santa Catarina. Que isso, mano? Que isso, auditório? Que isso, auditório? Que isso, tá feia a coisa. Tá ruim, meu. Tá feio. Que é, meu? Todo mundo, auditório não gosta da Argentina. Auditório não gosta da Argentina, que isso, cara. Pô, a Argentina é bacana. Tá ruim pra todo mundo. O criminoso teria usado uma escada pra chegar ao segundo andar do imóvel. Cara, era o primeiro cada dia. Cada vez mais sofisticados os assaltos, cara. Escada. O cara usou uma escada, meu. Onde já se viu? Não, é alta mas tecnologia. Aquelas pequenininhas que se transformam nas grandes, sabe? Turistas argentinos que não estão com sorte neste ano aqui, cara, em Floripa, né? Aqui em Santa Catarina. Em especial aquele que morreu. O ladrão, era o primeiro dia destes turistas nesta pousada. Não, cara. E o ladrão levou R$9.000 e ainda celulares, notebook, documentos, chave da casa da família lá em Buenos Aires, cartões de crédito e débito, chave de um dos dois carros dos casais e até mesmo um óculos de grau. Caiu. Tá da, o cara da vozinha. Aqui, então, né? Seguir. Pior se eles fossem pro River Plate, aí sim eles estão fugindo. Pô, que dureza, hein, cara? O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, quer diminuir o custo do acesso à internet no Brasil. Ele informou que vai trabalhar para chegar ao valor de R$30 a R$35 para que assim mais brasileiros possam usufruir dos recursos da internet. R$30 a R$35 o que exatamente? Por mês, a mensalidade. Qual velocidade? É qual velocidade? É banda larga. Que tipo de internet? A menor velocidade de todos, já deve ser isso aí. Eu acho que é banda larga, eu acho. É, eu acho que é a banda larga. Tem um projeto de banda larga aí, no Brasil todo. Não, ok, mas a menor velocidade de banda larga, 512 kbps por segundo, assim, um mega por R$30 já é mais ou menos o que vendem aí, né? Tem algumas exceções, mas os grandes países do mundo têm internets absolutamente rápidas, a Coreia do Sul tem a internet mais rápida do mundo, assim, isso é evolução, de alguma forma o Brasil podia entrar nessa barca. É, não, não é exatamente lenta a internet de banda larga no Brasil, né? Mas não é exatamente... Eu tô falando da internet banda larga, a maior velocidade, que é cara, obviamente. Mas a transmissão de dados não é tão rápido como era em outros países, entendeu? Eu lembro que na Copa do Mundo tiveram que fazer fibras especiais, porque a internet não vai pelo ar. Sim. Entendeu? Ela tem cabos no oceano, claro, que atravessam os continentes para poder transportar essa informação. Sim, sim. Daí depende da qualidade desses cabos, da quantidade desses cabos para passar, e a América do Sul é meio, né, não é tão... como é que a gente pode falar? Ela não é tão... Ela não recebe tantos cabos assim, a grosso modo falando. Certo. A gente precisa dessa tecnologia para também ter... Vem mais sargento para cá. A forte chuva que atingiu São Paulo na noite de segunda-feira fez transbordar os rios Pinheiros e Tietê. Bem... E mais três córregos. Diversas vias da cidade alagaram e um deslizamento na Zona Sul matou uma pessoa e deixou outra ferida. Caos completo em São Paulo. Eu tava vendo as imagens hoje de manhã, cara. É impressionante, assim, né? É impressionante. Joinville aqui tá sofrendo também. Desanimador, cara. Sabe? Pura, meu, Toninho. Pura, meu, brincadeira. São Paulo tá muito ruim, meu. Vai perder aqui, tudo de novo, Toninho? Eu já perdi tudo, né, meu? Sim, de novo. Tudo de novo. Não deixou nada lá. Eu tô aqui com o Marquito. Marquito vai me levar aí pros restaurantes, meu. Que eu não aguento mais comer pastel. 10 quilômetros de engarrafamento. 10 quilômetros de engarrafamento. Paulo? Na chegada, né? Na chegada de São Paulo. São Paulo dá 100, né? Não, tudo bem, mas é. Pra uma terça-feira de manhã, tá. O cara tá vibrando 10 quilômetros só, rapaziada. E o caminhão que transportava uma retroescavadeira bateu e ficou preso debaixo do viaduto de acesso a Garopaba, na BR-101. Imagens agora há pouco no Jornal do Almoço, aqui de Santa Catarina. E uma das faixas no sentido norte-sul está bloqueada. Os motoristas que querem entrar em Garopaba precisam seguir até o viaduto de Ibiraquera, em Imbituba. Por falar em Garopaba, cara, fazia muito tempo que eu não passava de carro pela entrada de Garopaba. Melhorou muito, né? Pela BR-101. O que é aquilo que fizeram ali? Parece entrada de Floripa, cara. Parece muito melhor que entrar de Floripa. Não, mas no sentido de ser um troço de um viaduto. Sim, era só uma ruazinha pro lado, né? Era uma de terra batida, era uma ruazinha de terra que tu caía pra ela, assim. É, tá muito bom ali. Tá muito bom, né? O resto tá quase acabando, né? É, sempre lembrando que quanto mais asfalto, mais concreto, quanto mais menos fácil o acesso, menos natureza, mais rápido vai acabar, né? Mas a 101 já existia, né, gente? É só abrir um pouquinho pro lado ali e fazer outra faixa, né? Tá ficando bonita a 101. É verdade. Tá ficando bonito. Ok, cara, mas é que eu tô fazendo referência aqui ao que o Porã falou ontem, por exemplo, de asfaltarem a estradinha da Ferrugem. Esse viaduto não atrapalhou nada, né? Esse viaduto aí faz bem pra todo mundo, até pra Garopaba, né? Sim, com certeza. Faz bem até. Aí também, num certo sentido, o progresso, assim, a evolução vai tornar esses recantos paradisíacos mais desenvolvidos, às vezes até mais bonitos, e menos mais receptivos, mas vai ter um outro lugar que vai ser mais paradisíaco se tu não quer tanta infraestrutura. Mas é que daqui a pouco esses lugares não existem mais, né? É isso aí. Esse é o problema. Tem bastante ainda, querido. Não, mas eu acho que assim, tem que se achar um meio termo nisso, né? O cara não pode chegar lá numa faixa de acesso à Praia da Ferrugem, onde uma região onde tem mangue, onde tem uma vida nativa muito, muito rica, chegar lá e tacar um asfalto e o piche cair pra dentro da Lagoa da Encantada. Vida nativa. Né? Não e dá. O trânsito, hein, cara? O trânsito tá uma loucura, né? O Jeca, hoje tava... 1:12, eram esses os destaques comentados do Clique RBS, Marcelo. Vamos dar uma volta aí pelo submundo da notícia, ó, Marcelo. Mr. P é preso após tentar vender draminha aí na Cracolândia, lá do Intercity Hotel. É verdade. É verdade. Ali é Draminolândia. Comprou os policiais, Mr. P. Dramin, nem pensar. Draminolândia. É verdade. Eu tava lá negociando com os malabaristas. Mr. P, tu não acha que tem a ver essa tua exclusão da mídia com a tua queda nas drogas? Pode ser. Talvez a minha velocidade. Banda larga. É verdade, amigo. Um americano fez uma tatuagem no rosto com a foto do Justin Bieber. Não acredito. Justin. É verdade. O americano fez uma tatuagem com o rosto do Justin Bieber na coxa. É verdade. Agora melhorou. São muito. Dois americanos. Tem um amigo meu colorado que tatuou o Fernandão levantando a taça em 2006. Só que aquilo ali é tudo. Menos o Fernandão. Meu amigo meu que fez o Paulo Dino. É o anão Gabiru. É o Fernandão. Ele tá até tá mais parecido com o DeLeon levantando a taça. E aí ele falou assim: olha aqui, meu, que eu tatuei. Assim, eu fiquei olhando assim. É o DeLeon? Que é isso aí? Um índio? É, alguma homenagem à corrida no Oeste, sei lá o que que é. Fernandão, cara! Coitado, se ferrou. Americana perde jiboia de estimação, Marcelino! É verdade, quem nunca teve uma jiboia de estimação? Eu já tive. É bom jiboia de estimação. Eu tenho. O Cagê disse que tinha uma cruzeiro de 1,5 metro na casa dele. É verdade. A cobra cruzeiro. Jiboia de estimação me dava uns apertão de vez em quando. O Fetter tem uma jiboia de estimação ali, como é que tá ela, Fred? Tá bem, tá tranquilinha. Tá enroladinha? Deu comidinha pra ela, né? Tá no buraquinho? Olha só, a americana perdeu essa jiboia numa estação de metrô, gente. Olha assim as imagens. Olha lá. Ficou apavorada ela com a cobra livre no metrô, aquele trem, aqueles buracos do metrô. A cobra livre! Mas a jiboia do Fetter é maior que essa aí da velha. É maior, quase 1 metro tem aqui a cobra da mulher. Ela estava enrolada no pescoço da mulher como um cachecol. Essa mulher dormiu no metrô e ela fugiu. É o colar de cobra. Mas essa já é notícia pra encerrar o jornal? Já. Não, pra encerrar é notícia bichinho, bonitinha. Bichinho. Gambá Veja faz sucesso na internet. E tem mais de 68 mil fãs. Olha! É um animal numa página do site do Facebook que pertence ao Jardim do Lodge Leipzig. Ah, lá em Leipzig. Cidade de Leipzig. Leipzig. Onde fica Leipzig? Fica na Alemanha. Leipzig, então ela faz muito sucesso. Olha a gambazinha vesga ali. Pra onde já tá olhando, Marcelo? Ela tá olhando pra ali pro meio. Verdade, Marcelo, amanhã teremos o Guaxinim Daltônico. Teremos aqui no programa. Obrigado, Marcelino. Vai daí, Mr. P. Olha, os signos. Os signos e suas definições em relação às irritações. Que o teu signo quer irritar alguém? Quer irritar alguém de Áries? Sabe o que tu faz? Quer irritar? Maurício e Potter. Quer irritar alguém desse tipo? Fale com ele dando uma enorme pausa entre as palavras. Maurício, presta atenção, eu vou te explicar então. Acabamos de conversar sobre isso no almoço, lembra? Cara, dá uma ânsia. Diga como quer, inclusive, que as coisas sejam feitas assim. É, e fica controlando pra ver se ele tá fazendo. Maurício, presta atenção no que eu tô te dizendo. Cara, é muito difícil irritar alguém de Áries, cara. Não vem com essa, cara. Nem tenta, não rola, cara. Não rola. Eu tenho uma proposta pra ti. Vamos não, cara, não quero saber até as duas, eu te explicando algumas coisas. Cara, tu não vai conseguir me irritar, meu. Pra irritar alguém de touro, gaste. Quer alguém de touro aqui? A mãe do Pianjas. Gaste o dinheiro dela. Peça pra dar uma dentada no sanduíche ou na maçã, enfim. Desperdício material. Não devolva as suas coisas. Pede dinheiro dela, né? Pra irritar alguém de gêmeos, abra a porta do quarto e berre. Vai sair desse telefone ou não vai? Alguém de câncer, descubra aquele cantinho que ele gosta de ficar e ali dá uma geral, muda tudo de posição. Ah, mas isso irrita qualquer um, né, cara? Leão, como eu, como Pianjas, ignora. Faz de conta que não existe. Cara, não olha. É, é o que estão fazendo com o Pia essa semana. Estou ignorando. O signo leão. 44 anos, eu tô melhorando. Me perdoe você que é do signo leão, mas o leão é o maior pavão que existe, cara. Devia ser pavão em vez de leão. É verdade. É pavão. No melhor sentido, é tipo, precisa de holofotes. Precisa de luz nele. Não, eu acho que é de todos os signos, considerando o fato, tudo é o pior, aqui, é o pior. É o pior, é o pior. É um, é o pior. Mas tem os signos tipo A e tem signo B, né? Tem segunda divisão de signo. Tipo, Capricórnio é segunda divisão. É, eu acho. Libra, Libra. Libra é a segunda divisão. Leão é primeira divisão. Ares, Leão. Leão tá sempre nas cabeças. Não, olha que disputando o título. Olha que coincidência. Tem peixes que já caiu em terceira divisão. Ah, mas olha que coincidência. Peixes. Esse é o Fluminense. O Leonino que é pavão, que é holofote. Aí o Pérez falou, olha, tem dois que é segunda divisão, é Capricórnio e Libra, são meus dois irmãos. Mano. E aí o Potter, e Peixe, que é o meu pai. O Leão tá bem, né? Ares, primeira divisão, né? Ares, primeira divisão. Total. Virgem, primeira divisão, Virgem. Virgem. É, mas o Virgem é sul-americano. É sul-americano. É Goiás. Tá aí, não tá? É Goiás. Aliás, falando em Virgem, pra irritar alguém de Virgem, desarrume a casa dele, atrapalha a sua programação, esqueça de arrachar a face do dente. Cara, o Cagê é um legítimo virginiano, né? Legítimo. A gente vê pelas viagens da balada do Pretinho, cara, vamos fazer assim, ó, cara, cara, vamos passar o roteiro, cara, vamos fazer o recolete. A gente pegou o avião junto e ele, onde é que tu tá, Piangers? Ah, tá na fila, tá bom, Piangers. E agora, onde é que a gente vai, Piangers? Não sei onde a gente vai, Cagê. A gente vai pra onde a gente quiser, vamos comer, vamos pegar de preferência, eu vou pra lá e tu vai pra lá. Eu fico questionando se é uma característica da idade do Cagê ou do Sigre. Eu acho que é as duas. Eu namorei uma mulher de 18 anos, a Fabiana, e ela passava as coisas. Desculpa, de virgem. Ela passava. Ela pegava as cuecas, passava no ferro as cuecas. As duas cuecas? Dobrava as cuecas. Meu Deus, o livro. E aí colocava minhas cuecas numa caixinha. Ah, que é isso? Pato dentro da gaveta e em cima um adesivo escrito cueca. E depois desses 8 anos ela continuou virgem? Cada vez mais, pelo jeito. Libra, peça sempre pra que o libriano desça do muro e assuma uma posição. É meu pai. Escorpião, faça perguntas pessoais. Sagitário, dê a ele muitas responsabilidades. Eu sou Sagitário. Sagitário é um clube grande. Contratando o Ronaldinho, assim. É, mas Flamengo, festeiro. É isso aí. Mas tentando, tá indo surfar de manhã. Indo surfar de manhã. Tentando se organizar. Para aí, se der responsabilidade pra ti, vai te matar. Muita coisa me atrapalha. É melhor evitar isso. Eu não gosto de fazer muita coisa ao mesmo tempo. O Leão é tipo São Paulo, assim. O Leão São Paulo. Cabeça e quer sempre aparecer, pega a contratação dos outros e tal, né? Leão São Paulo. Capricórnio, deixe-o esperando e nunca chegue na hora marcada. Aquário, torne-se pessoal e íntimo. Petra, né? Não gosta. É a pessoa que tem que decidir, no caso o aquariano, eu que tem que decidir se eu quero que tu te torne meu íntimo ou não. Sim. É mostrar tuas intimidades, tu decide. Ah, chegar não, demais, bah. Te lambei assim não é legal. Não. Eu preferi que tu não me lambas, Amaral. Não, eu não quero. Puta, que nojo, cara. Peixes, arranha o CD do Djavan dele. Apague o cigarro no cristal que ele usa pra meditar. Deixe cair sua máquina fotográfica e sublime os livros que pegou emprestados dele. Sublinhe, é verdade. Com caneta aquela amarela. Marca texto, né? Isso faz que tu gosta. Isso cara. Faz nas universidades. Não se faz. Vai lá pegar o livro, tá lá todo marcado. Os imbecil pegam na biblioteca da faculdade e marcam todo o livro, cara. Então já deixa o trabalho pronto. Né? Não, mas é tipo assim, eu pego o Paulo Coelho. Marco o Paulo Coelho, entendeu? Não, mas isso aí tem que marcar mesmo. Eu nunca peguei o livro. Aliás, um parabéns a toda a comunidade do Irã que mostrou pro mundo como é que. Mas é uma ditadura. Deixa eu contar uma história aqui sem citar nomes, mas que é importante, serve de alerta para aqueles que vão apresentar os seus TCCs. E aquelas coisas de hora na banca, né? Trabalho de conclusão de curso. Isso. Na faculdade. Isso serve de alerta. Não vou citar nomes, nem universidade, nem nada, mas um professor. Não estaria nessa avaliação, não seria ele o avaliador. E por uma impossibilidade de um que estaria, esse outro que acabou, é esse que não pôde ir por uma eventualidade e tal, pediu, pode me quebrar um galho amanhã ou daqui a pouco, ir lá e me substituir. Ah, mas isso já é errado, porque o professor tem que chegar ali já com a monografia lida, né? Tá, mas eu não sei, tia, calma. Bueno, vamos lá. Por favor. Vai. Obrigado, Potter. Quer irritar um leonino e atrapalha ele. É, quer dizer que eu não tenho razão. É. Quer dizer. Não foi isso que dizer. Só que faltava. Que já começou errado. Mas tinha calma. Mas aí a história é dele, rapaz. Rápido. Eu sou ariano, cara. Eu não consigo ver uma coisa errada. Mas eu também não sei se estava errado. Não é verdade, Maurício, que eu falei? É verdade, viu? Não, parece que vocês estão loucos, cara. Deixa o cara falar. Camisa nova aqui. Pular no teu pescoço, Potter. E aí ele foi em substituição a esse professor, que eu não sei se foi um dia, dois dias, ou se preparou ou não. O fato é que, quando chegou lá, começou a apresentação e ele olhando pensou, mas parei um pouquinho, eu já vi isso. Bah! Ai, copiou, copiou. E aí eis que por ele já viu em outra faculdade. Este aluno que apresentou, claro, apresentou um trabalho que esse professor tinha analisado em outra faculdade. Seis meses atrás, com outro cara. Outro aluno. Claro. Bah. Não é porque as pessoas copiam os trabalhos de outra faculdade achando que na sua ninguém vai perceber. Não, assim, que coincidência absurda. Cara, mas hoje pedindo também pra ele substituir o professor, ele foi e chegando lá deu de cara com a apresentação de um trabalho que ele também já tinha avaliado nas mãos de um outro. Aquelas coisas que a vida te apresenta, né? É que também uma máfia de trabalhos de conclusão. Sim, né? Tem máfia de tudo nesse país. Sim. Mas antes de qualquer coisa, existe uma máfia de vagabundo que não faz o TCC. É isso aí. É esses caras que chegam no mercado depois e fazem cagada nas suas profissões. Boa, que, Potter. Que não consegue fazer um TCC é um vagabundo. Boa, Potter. Não tem que se formar. Boa, Potter. Queria acabar agora com o teste da OAB na advocacia, cara. Boa, Potter. Sabe que já elimina, já faz uma peneira legal nesse meio, sabe? É um bando de vagabundo, cara. Tá contando TCC, tem um vagabundo, tu não merece se formar. O pior que tá vendendo o TCC, tu é um vagabundo que tá vendendo o TCC. Tem que se fuder, que isso, maluco? Desabafei, desabafei. A boca, rapá! Não é, Marcelo? É verdade. Ô, Pia, acabou aí o horóscopo? Vamos ver aí, Cagezinho, tu então, manda aí. Duas amigas conversando. Como foi a noitada com aqueles irmãos gêmeos? Foi bom? Ai, amiga, sim e não. E aí, ô Kelly Slater, o que tem? Eu tenho três de bêbado. Três de bêbado? Não, velho, é uma de bêbado. Cara, olha o que eu tenho pra fazer. Olha aqui o que eu tenho pra fazer, cara. Olha aqui. Olha aqui, cara. Piada velha do Porão! Apoio! Cartões de crédito Kudum! Se não puder colocar no dinheiro, coloque no Kudum! Vai, ô Kelly Leite! Vai, Kelly Leite! O bêbado entra no bar e pede uma caninha, uma empada. O outro no bar pergunta: empada de carne ou camarão? Tanto faz, daqui a pouco eu vomito lá mesmo! Mais um! Bêbado entra no bar e pergunta: 6 sal de fruta? Tem! Me dá um de limão! Mais um! Mas não tá errado! Claro! Não tá errado! Sabor, limão, sal de fruta tem sabor, é limão, laranja, abacaxi. Não, mas o de limão ele usa quando não é uma piada. Essa aí tu não conta. Não é uma piada, então. O bêbado. Nunca tomou sal de fruta, Marcos? Nunca tomei. Pra que serve, meu? Pra melhorar a tua digestão. Não, pra má digestão, o negócio é usar uma paradinha natural. Vai daí, assim, é um digestivo, quase. Um chazinho de boldo. Que mais, Porazinho? Abraço, pause. Hundenberg é bom, né? Conhaque de ervas também é bom, né? Conhaque de ervas, tudo de erva. Muito bom. O bêbado para na rua, meio atordoado, e pergunta pro guarda: Eu sou o guarda! Onde é que eu estou? Meu Vitor Kramer? 7 de setembro! Não perguntei o dia, eu perguntei a rua! Agora deu! Rapaziada, 7 de setembro aqui em Floripa. Deixa eu dar um toquezinho aqui. Todo mundo tem seguro no carro aqui, tirando o Piangers, né? O Piangers não tem seguro, né, Piangers? Eu não tenho carro. Ah, é? Tu não tem carro? Eu não compro carro pra bater, meu. Mas pode te roubar. Alguém pode bater. Não, o carro do Max não vão roubar. Não vão roubar meu calhambeque. Então assim, ó, Piangers, já que tu não tem seguro, eu vou te dar uma dica. Eu tô precisando mesmo. Dica. HDI Seguros. Opa! Conhece? Já ouviu falar? Já, claro. Já. Conhecida. É uma das seguradoras que mais crescem no Brasil. Já quase 1.200.000 veículos segurados pela HDI Seguros. E por que todo este sucesso? Por quê? Primeiro porque a HDI tem o HDI Bate Pronto. É um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do teu carro. Bom nome pra seguradora, né? Bate pronto. Segundo, porque o seguro HDI Auto não tem aquelas coberturas adicionais que você paga e acaba nem usando. Resultado, você paga menos, em geral, aliás, muito menos. Então peça uma cotação do HDI Auto ao seu corretor. Você vai economizar tempo e dinheiro. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte o seu corretor. Grande abraço pra rapaziada da HDI Seguros que escolheu o Pretinho Básico pra liberar aqui, pra divulgar o seu produto. HDI, HDI. Tem mais uma rodadinha aí, vamos ver quem. Senhora, vai, Marcola. Senhora, vai lá na frente do cabine do avião, né? Conhecer a cabine do avião. Velha gosta de fazer isso. Ah, todo mundo gosta de fazer isso. Cara. Velha sempre diz que tá levando o neto, mas ela quer ver, na verdade. Quer ver o piloto, na verdade. Velha e emergente, né? Que tá viajando de avião pela primeira vez. Lá, e aí vai lá no comandante. Vocês nunca pediram pra ver a cabine do piloto, cara? Não, nunca. Sério? Já pediu? Eu já pedi. Um, dois, três. Ô, cara. Daí ela pergunta pro comandante: comandante, me diga uma coisa, esse tipo de avião cai muitas vezes? Aham. E é preocupada, né, cara, com medo do avião. Tava saindo de Porto Alegre, ela, cara. E o comandante responde: não, minha senhora, esse aqui só cai uma vez. Na viagem pra cá deu medo. Quem veio? Fomos eu, Potter. Tu e o Maurício. Eu não. Eu, tu e o Maurício só. Cara, toda viagem que tu vem dá eles compartilharam. Sabe o que é isso? É o peso na tua consciência. Teve medo? Não, mas para aí. No momento algum. No anúncio. Que asco, é? Quando o piloto. Para aí. São os passageiros. Peraí, um de cada vez. Ele anunciou. São passageiros, era. Nem pautório, os passageiros. Colado, destino a Florianópolis. Previsão de voo, 50 minutos. Boa viagem a todos. Não, e a comissária. Obrigado, e a comissária de voo. E eu sou a comissária. Comissária. Para que ele esqueceu o nome dela. É que esse pessoal muda o nome, né? Esse pessoal muda o nome. Juliana. E aí depois de uns 20 minutos ele veio de novo. São passageiros. Temperatura externa. Daqui a pouco, cara, quando desceu, uns 15, pousou, 10 né? minutos. Passageiros. Vamos começar, foi um sentimento de voo. Foi bebendo no voo. Vamos começar. O copiloto é um bom companheiro. Vamos baixar. Daqui a pouco ele abriu o microfone e cantou. Como é que é a música que ele cantou? Barbra Streisand. Tá, era isso. Vamos fazer os classificados aqui, então, meu. Abraços! Jonathan, Eduardo, Fabris, Puga e Juliano. Jonathan, Eduardo, Fabris, Puga e Juliano. Puga. Eles estão convidando a gente pra jogar bola. Opa, hoje, vamos jogar bolinha hoje, cara. Manda um abraço pra essa galera que trabalha na Clemar. Terça-feira é dia de jogar bola. Tô louco pra Clemar bater uma bolinha. Clemar Engenharia no aeroporto. Olha aí, ó, aeroporto, né? E quem tá convidando a gente é o Christian Delos Santos, que é o repórter aqui da CBN, o nosso grupo. Delos Santos? Meu bruxo. Ô, meu, classificados então, pode ser agora, meu? Pode ser. Pode ser agora mesmo, cara. Pode ser, Magnata. Pode ser, vamos rapidinho aí. Vai aí. Piada do Potter! Apoio! Novo game de ação Sifu! Baixe pela internet a versão Sifu Demo! Primeiro, Everson Cassol de Santa Maria diz o seguinte: declaração da Marcela de como se apaixonou pelo Michel Temer. Ah, a Misa, aquela. Aquela mulher maravilhosa. Linda. A mulher mais bonita da política. Adoro a Marcela. Beijo pra Marcela. Eu sei que é difícil de credit card. Mas foi amor à primeira vista. E o que as mulheres têm todo mês e duram uns 4 dias, mais ou menos? Tempo. Sabe? Salário. Menstruação. O salário do marido. Vamos nós com mais duas ofertas da nossa audiência aqui. Vamos ajudar a galera a vender, a trocar, a fazer assim o seu negócio. Vendo mesa de sinuca profissional seminova. Pô, sempre quis ter uma mesinha de sinuca em casa. Mas não tem espaço em casa pra ter mesa de sinuca. Tu tem, né, Pia? Tu mora em casa, né, Pia? Aí é mais fácil, né? Vendo mesa de sinuca profissional seminova medindo 2,30 por 1,30. É de pedra ardósia, toda em argelim, 5 tacos. Legal, em vem com taqueira, 15 bolas numeradas, mais o bolão. Em perfeito estado. R$1.400 o cara tá pedindo nessa mesa de sinuca profissional. Interessados, tá, mande e-mail para vendomesadesinuca@hotmail.com. 5 tacos, hein, gente? 5 tacos. Maravilhoso. Mais uma. Escrevo desajeitadamente e impulsionada pela hora. O anúncio é inusitado, mas longe de ser apelativo. Apenas acredito que nos lugares mais inesperados, os desejos mais secretos possam ser atendidos. Maurício! Que é isso, Maurício? Que é isso, Maurício? Alguém procurando alguém. Ah, é acompanhante? Não. Vamos ver então aqui, ó. Classificados do amor. Anuncio uma busca. Alô? A busca pela pessoa certa. Ah. Alguém que, a meu exemplo, esteja em paz com seus espelhos internos e externos. Ah, não sou eu ainda. Livre de relações passadas e disposto a investir em um relacionamento. Agora não tá. Alguém que queira partilhar a dúvida, a ânsia, a vontade do novo. Ah, esse cara seria eu. A dúvida, a ânsia e a vontade do novo. Seria eu esse cara, mas não dá. É alguém que queira beber água no mesmo copo, ingerir paixão e destravar sorriso, seu filho de uma mãe, Dirceu. Adoraria conhecer alguém entre 29 e 37 anos. Já passei de idade. Que se identifique com esta busca. Eu tô aí, ó. Tu tá casado, Pianjas? Não, mas eu tô na faixa de idade, né? Ela tá na faixa de casa. E tô, inclusive, 7 anos. Por 7 anos continuarei nessa faixa de idade. Então tudo pode acontecer. É verdade. Eu tô fora por 7 anos. Bom, fotografias poderão ser facilmente trocadas pelo e-mail anjo2703. Olha, @ig.com.br. Tem que mandar foto, né, Porã? anjo2703@ig.com.br. Doces beijos, meninos. Mandou a Sandy. Ah, é uma mulher. É uma mulher, claro. Não, é um homem. Anjo2703 é um homem. É travesti. Pode ser uma pessoa mais sensível, né? Vou dizer um troço pra vocês. Manda foto, pô. É Sandy com Y. Sendai. Sendai. Ô, Almezinho! @planeta.com.br pra fotos, gente. Eu, Almezinho, te vi lá no sul da ilha ontem comendo uma ostrinha. Exatamente, mandei um abraço pra lá pro Rancho Soriano, tava nós lá, tudo bom. Demoramos sabe quanto tempo? 2 horas pra chegar no sul da ilha. Ah, só para entender nada que ele fala. 9 horas da noite, 2 horas a gente demorou pra chegar ali. É o trevo da seta. Não sei pra que lado é a seta. O motorista tava meio complicado também das ideias. Tava passado das ideias, né? Eu ia sempre mais devagar, na pista mais devagar. Né? Porque é a lei do Ed Murphy que diz, né? O cara sempre pega a lei mais devagar, né? E tá aí, qual é o teu produto pra hoje, querido amigo? Produto, é um dos maiores. Tô sentindo falta do teu afago, do teu carinho, do teu elogio, das tuas palavras. Agora tu vai te emocionar. Vai então. O grande dia chegou desse magnânimo mestre, guru, aquele que tudo sabe, que tudo vê, onipresente, onisciente, nosso Deus que criou céus, terra, planeta Atlântida e a Rádio Atlântida. Alexandre Atlântida Peter, Festival também. Estamos lançando o boneco do magnânimo. O bonequinho do Alexandre Peter. Como é que é, Almir? Porque a coisa mais importante hoje em dia é o próprio Fetter. Então tem o bonequinho que é o seguinte, ele é bonitinho que nem o chefe, que nem o maravilhoso magnânimo, como comandinho em ação, perfeito, fala 3 frases. Aperta na bundinha. Quais são as frases, Almir? Fala 3 frases. Primeira, Rodaica, cadê meus cremes? Segunda frase, processem o Piangers, não eu. Ou ainda a terceira frase, estagiário, vem aqui limpar meu microfone, lindão. Em vários tamanhos, totalmente seguro para crianças, disponível com roupas das cores rosa, lilás, azul bebê, rosa choque, amarelo limão fosforescente. Oh, beleza. Atenção, para colocar as pilhas, basta inserir no compartimento atrás das costas. O e-mail para o estagiário tá com inveja e vai tentar cortar os cabos de energia do planeta. @ele já fez esquema para ficar com o Carlão da segurança e vai pegar o MacGyver, os dois juntos, vai transmitir algum tipo de DST. Tá, Almir. Da estagiária da Atlântida e da Bianca. Que isso, mano? http://feter procura o amante do verão passado, rick.dot.com. Cara, essa pessoa conhece muito, meu. Muito, cara. Show do intervalo, a gente volta em seguida com o Pretinho Vasco aqui, direto de Floripa, pra falar de Planeta Atlântida. Tá chegando a hora, sexta e sábado no Sapiens Park, em Canasvieiras. Voltamos em seguida. Ah, muito obrigado pela sua audiência. Neste momento, somos o programa de rádio mais ouvido do sul do Brasil, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Demais! Estamos de volta ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. 18 minutos para as duas. Estamos em Floripa. Semana de Planeta Atlântida. Recebi um tweet aqui agora, queridos, de um ouvinte que está trabalhando no shopping e disse assim, ó. A galera, como é que é? Onde é que tá? Parei rapidamente. Ele dizendo que parece que só agora a galera descobriu que tá na semana do planeta, porque estão correndo muito pra comprar ingresso nas lojas Renner. Olha. Então é isso aí, vamos fazer o bola nas costas aqui e na sequência a gente já faz o servição do Planeta Atlântida. Aqui, ó, disse o Miss Tessman, a Miss Tessman. Só agora que o povo aqui de Floripa se ligou que o planeta é essa semana. Estão todos procurando ingressos aqui no Beira Mar Shopping. Então é o seguinte, é sexta-feira. Lojas Renner. Lojas Renner também tem o call center 4003-1212 e no site do Planeta Atlântida, o planetaatlântida.com.br. Vamos fazer o bolo. Eu dei uma olhadinha na coleção Planeta Atlântida Renner, que a Atlântida aqui de Floripa tá distribuindo na programação. Cara, tá demais, bicho. Cada camiseta mais legal que a outra. Muito legal, é verdade. Tens toda a razão, muito Maurício bonita. Amaral. Maravilhosa essa coleção, é estilista. Bola verde. Básico. Bola nas costas. E aí, doutor Alceu? Doutor Peter, o Havaí comprou mais um, doutor Peter. Mas o Havaí, pelo amor de Deus, hein? Agora é o Jorge Lucas. O cara do Guerra nas Estrelas. Jorge Lucas, que era do Grêmio, tá no Havaí. Sabe que é espetacular, eu vou aproveitar. Já chegou, doutor Alceu? Tá aqui no aeroporto de Floripa. Então eu quero deixar um abraço, espero encontrar ele essa semana, talvez até no planeta. Seja bem-vindo ao Havaí. O Jorge Lucas era ouvinte do Pijama quando morava em Passo Fundo, ainda guri. Que beleza. Olha só. Fora, sério. É o Jorge Lucas que jogou no Grêmio mesmo. Exatamente. E o irmão dele também, ainda falei com ele faz o quê? 3-4 meses atrás. Que bacana, tipo, boas-vindas e um belo cara, parabéns, um baita cara, um bom jogador. Foi, fez vários filmes, é um cineasta incrível. Mas cada jogada faz um efeito especial, assim, as jogadas dele. É verdade, cara. Doutor Pedro, o Valdo quer ir pro Criciúma, mas o Brusque não tá deixando, doutor Pedro. Justiça do trabalho, problema com o Valdo. Vai acabar no Flamengo, Valdo. E aí, eu queria só perguntar pro Inter se começou o ano de 2011, queria mandar um abraço pra Porto Alegre. Não nada sobre o Inter até agora, cara. Clube Internacional, vamos começar o ano de 2011, vamos lá. Como é óbvio, o Inter acabou tarde depois de todo mundo. Assim, não tô falando do treinamento. O treinamento começa dia 20, na semana que vem. O doutor Ederson Moreira diz que o time tá pronto, doutor Paulo. É o time B, né? Mas o time A tem que se reforçar. Tem Libertadores, tem Recopa, tem Brasileirão. Tem um monte de coisa importante esse ano aí. Tem um gauchão legal também. Então vamos lá, né? Isso vale pro Grêmio também, que não levou nada. E o Grêmio, com essa história do Ronaldinho, vai quebrar os pratos com a Trafic, que era uma parceria em potencial. O zagueiro uruguaio é que ele já não vem. E o seguinte, ó, sem uma parceria forte hoje, tu vai fazer só frente na Libertadores, vai fazer só presença na Libertadores. Queria até não vai fazer frente. E ao encontro do que tá dizendo o KG, queria convidar a Trafic se brigar com o Grêmio, que pode chegar no Beira-Rio, também é um grande mercado para vender jogador. Portas abertas no Beira-Rio para qualquer grande investidor que quer colocar um jogador ali por um preço e vender depois mais caro e ganhar dinheiro em cima. Mais que a bolsa de valores. O D'Alessandro tá aí para É verdade, pra os dois aí, tomara que ele matasse ontem, né, Maurício? Viu a lá, prêmio mais importante. Que eu sou, Porã? Melhor da América. Graça, Porã, graça. E o Ronaldinho, né, doutor Pedro? E o Figueira, Pires, que amanhã de noite. Amanhã à noite vai ter lançamento da nova coleção, novo time, nova camiseta, cheerleaders, toda a estrutura do Figueirense. Fazendo uma festa no Lando Scarpelli. Amanhã à noite a gente vai estar lá do Pretinho Básico, lá levantando a galera. Eu vou estar lá, feliz da vida com o Figueira. Que beleza. E o Ronaldinho, você foi pro Mengão, né, doutor Pedro? Você foi pro Mengão. Sabe que a gente teve acesso aqui ao contrato, né, às exigências do Ronaldinho pra assinar com o Flamengo. E aí, por exemplo? Vamos lá, vamos passar. passar aqui pra vocês, ó. A concentração a partir de agora será na praia. Opa! Incluir letras do grupo Revelação nos cantos da torcida. Boa! Grupo de pagode Revelação. Sim, sim. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Revelação? Não sei. Não é. Não sei também. Não é. Todos os jogadores, inclusive a comissão técnica, terão que aprender a sambar para acompanhá-lo nas comemorações de gol. Isso tudo tava no contrato que o Grêmio redigiu 7 vezes, né? Sim. E algumas cláusulas não entraram. Cara, imagina a tinta de impressora do Grêmio, cara. O custo disso. No mínimo, assim, tinha que pagar os cartuchos. No... Os cartuchos. Sobrou da impressora. Azul, preto e branco, só sobrou o branco. Mas vem cá, era o maior problema. Era folha rascunho, será? Não, o maior problema foi o Vale Refeição, cara. O Grêmio ofereceu 12 pilas de Vale Refeição pro Ronaldinho. Ele queria 14. Ele queria 15, cara. Eles são óbvios, né? Mas o Grêmio também é muito mão de vaca, né? 12 pilas é ruim, né? Parece o da Atlântida. Mais alguns itens do contrato. Tá ruim? Tá ruim pra todo mundo, guri. É lamentável, né, Boré? Lamentável. Tô indo fazer uma festinha com o Assis agora. Ele mandou um salve aí pro KG, pro Mr. P e pro Boré. Maurício, não, guri. Vem cá, não. Vem cá me transmitir esse abraço aqui. Não vou abraço. Te cumprimentar. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque eu falei pouco, abri pouco, mas já que estamos nessas vinhetinhas aí, quero aqui dizer que sexta-feira, 5 da tarde, eu recebi uma ligação dizendo pode vir pro Olímpico, porque eu seria o mestre de cerimônia. Cara, tu tem que falar isso, Conta essa história, Pia. Essa história tem que vir a público, Pia. Com todo respeito, obviamente, mas tem que vir a público. Muito bem, então, na quarta-feira da semana passada, eu recebi uma ligação do marketing do Grêmio, porque estaria sendo providenciada toda a festa de chegada do Ronaldinho. Inclusive com as caixas de som já lá, né? Porque um abraço para os palestrantes. Porque afinal de contas o encaminhamento estava conforme tudo estava sendo divulgado. Entre outras pessoas muito bem informada, Davi Coimbra. Que registrou constantemente tudo o que acontecia, informação que chegava até ele das pessoas envolvidas nas negociações. Aliás, as pessoas estão xingando o Davi Coimbra como se tivesse feito algum erro. Cara, o Grêmio tava fechado com o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho e o Davi falou assim, ó, o Ronaldinho Gaúcho é do Grêmio e ele botava sempre, falta assinar. E faltou assinar. Perfeito. E as pessoas estão desabafando como se o Davi estivesse inventando, não teve nada de invenção. Tava tão fechado que o Pi foi convidado para ir ao Estádio Olímpico para receber. E eu vou dizer, inclusive, e eu vou dizer hoje aqui, inclusive, como seria toda a cerimônia já programada para o acontecimento. Seria na sexta-feira, ou entre ou 16 da tarde ou 19h30, o Ronaldinho seria entrevistado no vestiário. Ali ele vestiria a camiseta do Grêmio. Ali estaria sendo transmitida para o telão internamente dentro do estádio, para todo o público presente. Logo após isso, eu, no centro do gramado, chamaria ele, anunciaria ele para o público, ele entraria no gramado, eu receberia ele, entrevistaria ele. Cara, eu tô me arrepiando, porque dá pra imaginar a cena, ia ser demais, cara. E naquele momento, quando eu julgasse, ok, deu, já conversamos o suficiente, eu pegaria a bola e daria pra ele. Agora faz o que tu sabe. E ele pegaria a bola e faria sua exibição pro Olímpico. Que tristeza, Pia. Olha aqui, tô todo arrepiado. Isso foi o programado e tava tudo já pronto, já na quarta-feira, antecipando, porque se encaminhava tudo pra isso. Que tristeza. Foi solicitado a mim que mantivesse sigilo absoluto. Ninguém na minha família sabia que eu tinha recebido essa ligação. Ninguém, nem minha mulher, nem meus filhos, nem meus irmãos. A gente sabia porque a gente tem escuta no teu telefone. Ah, pode ser. E tanto é verdade que na sexta-feira à noite... Mas aí depois, vamos antecipar. Aí eu me mantive assim, o Pianges acompanhou eu lá na semana, muito ansioso, animado, brincado. Muito ansioso. E aí na sexta-feira, e assim falamos já na quinta, e nada certo ainda, ok, vamos aguardar. Na sexta-feira, 5 da tarde, eu recebi a ligação e foi dito, vem pra cá, porque ele já tá vindo. E faz o seguinte, tu chega... Sexta-feira agora, né? Sexta-feira agora. Sexta-feira. Última sexta. Tu chega, eu perguntei onde é que eu tinha que ir. Bom, então tu faz assim, ó, tu chega, entra pelo lado da mosquiteiro, vai direto pra sala da presidência, ali tu aguarda pra não fazer escândalo nenhum, etc. Cara, tu tem o nome da pessoa do marketing do Grêmio que falou melhor, contigo? Melhor não. Tá, não, deixa assim. É porque de qualquer forma também... Ele não tem o nome, era o Mr. X. A história do Pi mostra que teve um momento... Em que teve tudo certo. Exatamente. Alguém decidiu assim, olha só... Ele não vai mais pro Grêmio. Porque assim como aconteceu comigo, aconteceu com o equipamento de som, entendeu? Aconteceu com todas as pessoas envolvidas, porque ninguém brincou de nada. E só aqueles tomaram decisões de tomarem como fizeram, baseadas em coisas que vinham acontecendo. Quem brincou foi o Assis, né? Porque, afinal de contas, o Assis é que brincou no jogo. A informação era que ele estaria vindo do Rio de Janeiro num jatinho com o Assis e mais 9 pessoas. Exatamente. E aí não vai dar. Aí tu aguarda lá que vai chegar a hora, etc. Só fica esperando. Eu ainda perguntei que camiseta eu coloco. Eu ainda propus de colocar uma camiseta do Grêmio que eu tenho, sem marca alguma, pra não complicar tudo que já vinha sendo. Mudou o patrocinador, né? Enfim, e assim que eu tomei banho, que eu me vesti, não deu 15 minutos, porque eu tinha que ir rápido pro Olímpico, assim que eu peguei a chave, recebi a ligação de novo, não vem por Rua Hebreia. A mesma que tu recebeu hoje de manhã. Não vem pro Jornal do Amor. Tu não acha que é o problema contigo? A partir dali, deu uma encrespada. De noite, deu a notícia da negociação com o Flamengo. Aí eu falei com o Cagê e o Cagê, inclusive, brincou comigo, me dando os parabéns, porque ele tomava conhecimento que eu seria o mestre de cerimônias e que eu não teria dito pra ele. Ele disse: olha, parabéns pelo teu profissionalismo. Perceba como nós estivemos, o Pretinho Básico, perto de toda essa história que ia acontecer do mundo inteiro. Uma personalidade no mundo, porque todo mundo iria ver aquela cena do Ronaldinho Gaúcho, que é um dos maiores atletas vivos. Sem dúvida. Pelo menos já jogou bola como se fosse um gênio, entendeu? Cara, hoje de manhã, hoje no Jornal do Almoço, o Cacau Menezes ficou passando repetidas vezes lances do Ronaldinho, especialmente no Barcelona e na seleção. Gol que ele fez o Real Madrid, que ele foi aplaudido no Santiago Bernabéu. Exatamente, cara. Esse gol ele passou também. E a minha precaução foi tamanha, Féter, que como teria sido a apresentação transferida de sexta-feira e não a confirmação para o sábado, para o domingo, aqui, a previsão seria segunda. Uhum. E aí o marketing do Grêmio falou comigo e eu só pedi: escuta, eu tenho marcado segunda viagem para Floripa. Se vocês me derem o ok, eu vou ter que conversar com alguém. Vamos ver, eu te mantenho avisado. E eu evitei de te ligar na sexta, justamente para não... Para não abrir. Esperando que no sábado alguma coisa confirmasse, eu imaginei, pô, se chegar no domingo à noite e eu tiver que transferir para terça, vai haver uma compreensão pelo tamanho do evento. E aí tu ligou pro Almir, da necessidade. E aí eu liguei pro Almir, o Almir falou, Ronaldinho foi Flamengo, Almir. Ô, Mel, vamos falar do lance que vai acontecer essa semana aqui em Floripa. Tá chegando a hora do Planeta Atlântida 2011 em Santa Catarina, no Sapiens Park, em Canasvieiras. Palco central de sexta-feira começa com Irie e das Aranha. Na sequência tem Michel Teló, depois tem Chima Roots, Capital Inicial, Armandinho, Luan Santana, Monobloco e encerra com o Infected Mushroom. A sexta-feira do Planeta Atlântida. No sábado, abre com Restart. Ai, por que abre com Restart? Pô, porque é uma banda juvenil. Então, que tem que reiniciar o planeta no sábado. É uma banda juvenil e a galera juvenil, a galerinha que vai ver Restart tem que ir cedo pro planeta. Não adianta botar Restart pra tocar às 10 da noite. Né? Aí não seria a produção do Planeta Atlântida que estaria fazendo este elenco aí, esta grade. Então começa o sábado com Restart. Na sequência, mais duas duplas no palco central, duas duplas catarinenses. Santo Grau, aliás, uma dupla, Santo Grau e Nego Joe. Na sequência, Jeito Moleque, Nando Reis, Soldiers of Jah Army, Guilherme Santiago, Charlie Brown Jr. E o Planeta Atlântida Santa Catarina encerra com Life is a Loop na madrugada de... já na manhã de domingo, praticamente. É, queridos, tem uma notícia pra dar pra vocês, assim, ó. Durante... Tell me, baby. Durante todo o Planeta Atlântida, a partir de sexta-feira, 5 da tarde, nós já estaremos fazendo toda a cobertura do planeta, a nossa equipe do Pretinho Básico, toda a cobertura do Planeta Atlântida, até o último show do Planeta Atlântida. Uhul. No último show do Planeta Atlântida, nós entregamos a transmissão para a segunda equipe da Rede Atlântida, a equipe que vem nos render para entregar o planetário em casa. A galera vai ficar fazendo todo o serviço ao vivo lá do Sapiens Park, levando a galera, entregando a galera, dizendo sobre ônibus, táxi, trânsito, úteis, todas as informações úteis, claro. E também, claro, resgatando os grandes momentos do Planeta Atlântida aqui em Santa Catarina 2011. Então, tudo isso, todas estas emoções, a partir das 5 da tarde desta próxima sexta-feira. A partir do meio-dia, a gente já vai estar no Sapiens Park transmitindo, discorando programa, o primeiro Pretinho Básico de sexta-feira, e depois assim nós vamos. Durante o show do Michel Teló, hã? Pra comprar ingresso, cara, tem de repente muita gente que tá chegando, que é de fora. Boa. Paulistas, argentinos, uruguaios que querem ir nesse maior evento. Argentinas, né? Que querem ir no país e não sabe como comprar ingresso. Então tu sabe como é que faz? Nas lojas Renner, eu acho. Lojas, né? Renner, e tem também no Call Center 4003-1212. 4003-1212 é o telefone para você comprar o seu ingresso pro Planeta Atlântida. De segunda a sábado, das 9 às 10 da noite. E no domingo, não tem mais domingo para comprar ingresso pro Planeta Atlântida. Não precisa nem falar o horário. Então é de segunda a sábado, das 9 às 10 da noite. Forma de pagamento: cartão de crédito das bandeiras Visa, Mastercard, American Express, Aura, Hipercard e Diners Club. Todos quase. Posso dar uma dica na internet, né? Dá pra comprar na internet. Sim, foi o que eu falei, planetaatlantida.com.br. Posso dar uma dica de amigo? Pode, amigo. Hoje é o último dia pra comprar ingresso pro camarote do Planeta Atlântida com desconto. Com desconto. Boa. Cara, o camarote do Planeta Atlântida é um Planeta Atlântida à parte. Já é uma atração do Planeta Atlântida, do circular pelo camarote. Você garante até hoje, terça-feira, a entrada. Entrada pro camarote mais badalado. Do segundo lote você vai pagar só hoje nas lojas Renner de Santa Catarina, na bilheteria do Sapiens Park, também já dá pra comprar ingresso lá. Quem já tá no norte da ilha, já vai direto. Ontem eu vi umas imagens aéreas do Sapiens Park. É muito legal. É muito legal. É demais. Cara, o Planeta Santa Catarina deu um up. Cresceu, né? Indo pro Sapiens Park. Impressionante. Conseguiram fazer crescer o planeta. Impressionante. A rapaziada da técnica que já chegou de Porto Alegre pra fazer a montagem junto com a rapaziada da técnica aqui de Floripa. Uh-huh. Né? Onde a gente encontrou no hotel. E aí, meu, como é que é o novo parque lá? Como é que é o Sapiens, assim, muito melhor. É, eu falei com o MacGyver no show da Amy Winehouse, encontrei o MacGyver, que é o capitão ali do planeta, do backstage. Ele também disse que é um baita desafio. É o cara que monta o planeta. É um grande desafio ir pra um lugar tão bem estruturado, tão amplo, e o que o planeta vai melhorar muito esse ano mesmo. Tem um novo planeta. Tem uma pista de corrida ali, né? Sim, é onde acontece o desafio das estrelas, né? E aí a galera vai se espalhar pela pista, então é gigante, cara. Inclusive o acesso é melhor. Bola já tinha dito isso pra gente aqui. São três acessos. É melhor, agora, né? Vai melhorar em tudo. Ô, cara, uma coisa que a gente vai falar aqui: durante o show do Michel Teló, na sexta-feira, nós teremos a participação do Pretinho Básico. Nós não vamos transmitir o show do Michel Teló, nem o show do Guilherme Santiago, e também não vamos transmitir o show do Luan Santana. Então, nestes três shows, nós estaremos trocando ideia, mostrando melhores momentos do planeta. Uhum. E também, obviamente, fazendo um bate-papo. Boa. Comentando o show do Michel Teló, comentando o show dos demais. Então, se o cara quiser ouvir, tem que comprar ingressos. É isso aí, velho. Então, tem a TV Com também, né, cara? A TV Com também vai transmitir pra todo o sul do Brasil. Vou lá, vou dar uma fugidinha com vocês, hein? Vai ser demais, então. Sexta e sábado, 14 e 15 de janeiro, Sapiens Park em Floripa, Santa Catarina. Planeta Atlântida, um dos maiores festivais de música da América Latina. Era isso, queridos. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria e preferência pelo Pretinho Básico. Vamos voltar logo mais às 6 da tarde. Último, fala, Marcos. Último lembrete: tem um estacionamento renovado e muito amplo pra você que vai Planeta Atlântida. Carros com mais de 3 pessoas ganham desconto. Então você vai ter o seu lugar garantido no estacionamento se tiver um ingressinho na mão. Fique bem tranquilo e vá pro Planeta tranquilinho. Certo, maninho. Até aqui viemos com Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija, Lojas Colombo e Coca-Cola. Abra a felicidade em você também. 2 da tarde, vem aí o Geiso, Barbra Streisand, nem mais um cabelo no espaguete. Voltaremos às 6, esteja conosco. Obrigado, tchau.